dia ou noite surge, as gata que curte, que aí de VM pro rolê. Tô de Gucci e as Putiane quer aparecer. Um neguinho favelado rouba a cena sem querer. Pra não contradizer, nós e elas embrasado nesse.